Muito boa noite. Damos início ao flutuar do dia 30 de julho de 2011. Durante a próxima meia hora, vamos viajar ou nos deixarmos flutuar pelo mundo das emoções da música, especificamente neste caso de flauta. Esperamos que aprecie e que faça uma viagem maravilhosa por estas emoções. Aproveitem e até já. Thank you. E assim chegamos ao final de mais uma edição de Flutuar. Esperamos que tenham apreciado e ainda apreciem as próximas três músicas que temos a oferecer. Da minha parte, prometo voltar no próximo sábado, nesta mesma hora, aqui nesta mesma rádio. Fiquem todos bem, tenham uma boa semana e até sábado. Thank you.